amor. Sou índia mensageira, mensageira do amor. Sou índio mensageiro, eu venho da floresta. Eu vou te proteger com meu arco e minha flecha. Sou a índia mensageira, eu venho da floresta. Eu vou te proteger com meu arco e minha flecha. Todo tempo eu peço a ela, ela é nossa fortaleza. Peço a minha mãe rainha, mãe de toda beleza. Todo tempo eu peço a ela, ela é nossa fortaleza. Oi. Mãe de toda beleza, todo tempo eu peço a ela.